conhece a vida que há em mim. Teria valor se eu não tivesse Deus. Ele é toda a razão, quem ministra o coração e é quem fortifica a alma do cristão. Ele é quem domina o vasto mar, no enfurecer de suas ondas, e é também aquele que traz tua acalmar também. Minha vida vejo nele depender, quem faz a lua aparecer também faz chover, quem fortifica as sementes no chão que em breve brotarão, quem me devolve o viver, não me deixa morrer, quem cadencia as batidas do meu coração. Senhor, seguro estou em tua mão. Ele é quem me faz feliz cantar, sempre a me ajudar num tom agudo. Minha força dele vem e eu lhe dou glórias também. Ele é fiel regente em meu cantar, quem faz a lua aparecer também faz chover, quem fortifica as sementes no chão que em breve brotarão, quem me devolve o viver, não me deixa morrer, quem cadencia as batidas do meu coração. Senhor, seguro estou em tua mão. Quem faz a lua aparecer também faz chover, quem fortifica as sementes no chão que em breve brotarão, quem me devolve o viver, não me deixa morrer, quem cadencia as batidas do meu coração. Senhor, seguro estou em tua mão. Senhor, seguro estou.